Subimos juntos ao monte, chamados pela tua voz. O teu pacto nos envolve e nos faz te pertencer a sós. Tu falas e o povo responde. Tudo que disseste faremos. E sob o som da tua glória, nossos votos nós trazemos. Tua palavra é fundamento, teu sangue é confirmação. A aliança foi selada entre o céu e o sangue, fala mais alto que qualquer acusação. A aliança foi selada. Somos teu povo, Senhor. Tu és o nosso Deus vivo. Sempre em amor. A nuvem cobre o monte, o fogo envolve o lugar. E no meio da tua presença, o medo aprende a descansar. Não é só lei, é relacionamento. Não é só ordem, é comunhão. Tu nos chamas para perto e escreves no nosso chão. Sob o sangue da promessa, somos livres para ti.